vezes estou do lado de perversos ideais. Como correr de branco com perigosos animais. Penso ir de férias para bem longe daqui. As mulheres não valem lá na terra azeri. Mas no ar surge de soslaio teu sorriso que me liberta um pouco esse teu juízo, mas fazia melhor esquecer. Essas manifestações, onde se vai partir e destruir as ilusões. Acordar numa ilha de turismo sexual. Voa uns dias para fugir ao normal. Mas no ar surge de soslaio teu sorriso que me liberta um pouco esse teu juízo, mas fazia melhor esquecer. Yeah.